clamou dessa gente, se vestiu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou: esse boi é valente, esse boi é da gente. É boi bumbá, mas nos parentes da Amazônia se enfeitam com muito bem. A cultura cabocla famosa, nosso orgulho é o boi bumbá, identidade de toda a Amazônia. É boi bumbá, é boi bumbá. Topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou: esse boi é valente, esse boi é da gente. É boi bumbá, Manaus, Parintins, Amazônia se enfeitam pro mundo ver. A cultura é cabocla famosa, nosso orgulho é o boi bumbá, identidade de toda a Amazônia. É boi bumbá, é boi bumbá, vestiu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou: esse boi é valente, esse boi é da gente. É boi bumbá, mas nos parentes da Amazônia se enfeitam pro mundo ver. A cultura é cabocla famosa, nosso orgulho é o boi bumbá, identidade de toda a Amazônia. É boi bumbá, é boi bumbá, é boi bumbá. Boi bumbá.